Quem me olhou e até pensou que era o meu fim, se enganou, porque o Senhor cuida de mim. Quando disseram que acabaram as promessas do Senhor pra mim, do seu trono ele me viu e disse: sou o teu Deus. É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar. É Deus que me prospera e abre a porta pra ninguém fechar. Foi Deus que me chamou e me capacitou. Vaso de barro sou eu. Que já passou a sua vez. A tua história foi escrita pelo Rei dos Reis. Para Deus não tem fronteiras, Ele faz você voar além. A vitória só incomoda a quem não te quer bem. Me levanta, me exalta e me faz voar. É Deus que me prospera e abre a porta pra ninguém fechar. Foi Deus quem me chamou e me capacitou. Vaso de barro sou eu. Se abriu, é promessa de Deus. Em tua vida ele agiu, é promessa.